certo, pela autoridade de pista 10, vento 100 graus, 4 nós. Repouso 3 segundos, 10. Solo azul, alto, 500 km, confirma, perto de Japão, posição 01, número pegado, bom dia. Gente, a frente, bom dia. WLS-X-Ray, gol 1995. 1995, chame a torre 118, decimal 95. 1895. 7. 7, desça para 2000 pés, ajuste no 0 no 4. 3, torre Salvador, é o gol 1995. 0, reduzindo 2000, gol 1804. Sentimento 90 graus, 4 nós, pelo autorizado de pistão 90. Livre pouso, pista 10, 1995. 897, desça para 2000 pés, ajuste no 014. Estabilizou 1804. Torre 1118, decimal 95. Bom dia, Gol 1804, estabilizado, ILS na sua escuta. Diego 1804, número 2 para pouso, aguarde pista livre. Tempo 100 graus, 59. Estabilizado, aguardando a autorização de pouso, 1804. Alfa Juliette, portão 3, gol 1995. Boa noite, 04, pelo autorizado, pista 10, check 3. Baixar travado. 4, livrou. Eu sou o Fios 4-2, Gonor 04, tá aqui, Silvio Alfa Juliette, portão 4. Alfa Juliette pro 4, foi Alfa. No 7 no 5, desça para 2000 pés, ajuste no 0 no 4. Gol 607, autorizado ILS, reporte estabilizado. Gol 607, 2000, reportar estabilizado. Firmo. Tá 3171, autorizado 320, Guarulhos, uniformes Azul 16, acorda pista 10, saída da EL, após da EL Leda, após Leda Bridge para interceptar o V. Controle 120, decimal 8, transponda 5522. Stop 3171, Jim, para o feedback, será? Demorar, 3171. Estabilizado, contra checado, voo 9607. Chama torre 118, decimal 95. 8195. Gol 1897, autorizado ele. 897, autorizado ele. Gol no 697, pouso autorizado, pista no zero. 100 graus, 5 na check tem. Chama de abaixo de travar nesse. Afirmo. Então, muito bom dia, o 03890, tá com 509, atualização 330 para Recife, tudo para completamente da informação Golf. Você tem 3890, como condiciona Golf, chame 1895 para a cópia. Para PUC, agora instante. Toda 607, solo 53, táxi de Alfa Juliette, portão 5. 897, torre 198, decimal 95. 957. Gol 715, autorizado, beleza. Da VLS, voo 179715, obrigado. Oi, Salvador, bom dia, voo 897, marca o destino, baixa a trava. Voo 897, pelo autorizado, pista 1-0, vento 100 graus, 5-9. 897, autorizado, voo do pista 1-0. 3890, copia. Copia, 3890. Recife, 330, 358. Na qual da pista 10, sai da PUC, transição para a Juma. Controle 90 hoje, transpondo a 5537. Sala 57, taxi de Alfa Juliette, portão 2. Alfa Juliette, portão número 2. Bom, mano, 8-9. 3153, bom dia, sendo identificação, desça para 2000 pés, ajuste no 0 no 4. Localizador, voo no 7 no 5. Gol no 7 no 5, chame a torre 1 no 8, decimal 95. 35, bom dia. Torre Salvador, Shell, gol no 715, está no estabilizado no ILS da 190. 1-7-1-5, só alegria, pouso autorizado, pistão no 0. Entre de proa 5-9, cheque 30. 7-1-5. Machado travado, gol 7, 5.